DJ Leandro Digital, o top DJ do Pará. DJ Anderson Show, o homem é bom, o homem é espetacular. O homem é espetacular. Um toque, um desejo, só o sempre vivo. Por esperteza, ela fala meu ouvido. Posso sentir seu toque macio. Diz que ele quer ver, traz o rosto sozinho. Mas já cansei, feriu meu coração. Ontem mais que hoje, te quis com paixão. Eu feito seus olhos lindos que muito amei. Doces momentos eu empolguei. Horas muito mais ela fica em tantos meus. Estou preso então como ninguém. Jogar com a vida não tem mais razão. Só um sonho saiu-me das mãos. Você mesma fez o último. Anderson Show, o DJ que o povo de Arapiranga consagrou. Outra vez volto a pedir pra você ficar comigo. Eu lhe dei meu coração, mas você sempre dizendo não. Não consigo acreditar que perdi o seu carinho. Em cada rosto, em cada olhar, você cruza sempre meu caminho. Ninguém lhe amou mais do que eu. A vida é nada sem você. Yeah, yeah, yeah, yeah. Por isso quero lhe abraçar. E a tristeza esquecer. onde o Mega Cyber. Perdi o seu carinho, em cada rosto, em cada olhar, você cruza. DJ Leandro Digital. Amor,

ô sol amigo meu, me diga por favor, onde meu bem se escondeu? Ô sol, me diga amigo meu, será se ela ainda gosta de mim? Ou se já me esqueceu? Pra onde ela foi? Nem eu mesmo sei pra onde. Será que ela está sozinha? Ou está com outro homem? Ô sol amigo meu, me diga por favor, onde meu bem se escondeu? Sol, me diga amigo meu, será se ela ainda gosta de mim? Ou se já me esqueceu? Quero pedir pro sol. Aqui quem está falando é o Locutor Anderson. Eu também estou ligado com o DJ Leandro. Digital, aí meu DJ, bota pra cima, manda ver! Como é que o nosso amor passou tão de repente, sem um adeus, e eu fiquei tão sozinho aqui a esperar. E agora fico tão triste, pois nada existe sem seu amor. Vem, não fujas de mim, meu amor, meu grande amor. Espero que você volte, pois os meus braços a te chamar estão querendo abraçar o seu corpo com paixão. Saudade,